no Guarulhos autorizado nível de voo 360, na cola da pista 0 com curva direita, subida Ponto 1, Leda, Motiva. Após Motiva, alcance 1-0 até Tango, Bravo, Eco, Taubaté e segue via lata do plano. Aciona 5452, controle 1-2-0, decimal 1. Porta 9. A terra é 12-435. 125, 1, 3601, frente da ECO, autorização São Paulo com o S. 380, está no portão 5. 9601, para São Paulo com o S, autorizado no vídeo 360, no colo da pista 1-0 com curva direita, na subida São João no Leda Motiva, com Motiva 310, Fugave 306, e segue via alta do plano de voo. Código transponder 5460, controle 120, sinal 8. Com 9-3, autorizado. 3601, autorizado São Paulo, com o 360. São João, no Leda, Mótima, autorizado 10, por base, autorizado no meio, plano de voo, 5460-208. Com essa, confirmando, a transição será Mótima, Mike Oscar, Tango Vitoral. Mótima, muito obrigado. Salvador, eu sou X-Ray Papa Eco. X-Ray Papa Eco, X-Ray Papa Eco, solicitando autorização de reboque da posição 14 para a posição 10 do patrono. X-Ray Papa Eco, X-Ray Papa Eco. Me escuta, senhora. Bom, não é um sol. Sente, Controle 1-2-0-3-8. Controle 1-2-0-3-8. Contatada a Nicolai, isso devia ser da Zorano, planilho 400. Pode voar, não deve ter um elefa? Boa, não deve ter um elefa. Aeronave Portão 9 deve estar prestes a iniciar o puxo, assim que eu mesmo terminar, será autorizado. Conforme a nossa equipe de solo, ainda estão carregando lá que foram abertas, escadas conectadas na aeronave. Gente, está autorizado, está autorizado para seguir até o Portão 0 e revisando a medida possível. Estamos revisando, muito obrigado. Tupã 3601, puxo leque assinamento na 05. Sim, 3601, autorizado, puxo no táxi. Autorizado, chão pro táxi, 3601. 290. 288, 260, 4038. Sentido final do rebote, X-Men Papai Eco, bom dia. 42. São 3601, utilizado, tá? Em frente, em cima da direita, no Boxe Inga. Ponto de espera, reporte para decolagem, ajuste de altura 3097. 1097, em frente Índia, reporta para nós, 3601. Prepare a subida São João, no leito da Mótima. Sim, na sua escuta. Utilizado o pushback, chame tech. Aciona 5475, controle Salvador, 1, 2, 0, 8. Conforme 640 na 0 direita, Salvo 1 no meio da morte, controle 1-0, Tango Bravo F. 5475-208, 3399. Correto, 3399, chama o trânsito para o estacionamento. Vai chamar. Gol, gol, o noito, o nono, 1, 2, 3 a bordo, 5:51, alterna Campinas para o táxi. O nono, copiado, táxi aprovado, aqui é um ponto de espera da pista do zero via pátio 3, pátio principal Índia, que legal, 07, ponto de espera, chame pronto para decolagem, 8, 9. Táxi autorizado via pátio 3, pátio Índia, no ponto de espera, da 1-0, chamará pronto para decolagem, gol 1-8, o nono. Eu pedi 181, autonomia 4:17, mostrado a Galeão. 181, 4:17, Galeão, copiado. 1161, táxi aprovado até através do portão 6 dúzia, aguardará o 37 da companhia, seguirá a cauda do mesmo até o ponto de espera que está no 0 via Índia, que negou no 017. Ponto de espera quando pronto, chame torre de coesão, chame de novo quando pronto, ponto de espera, 1161. Salvador, gol 181, ingressando na Índia, ponto espera da 1-0, pronto. 1-1, autorizado, alinhado, estou falando. 1-0, vamos para 1-2-0 graus e 0-3, né? Autorizado, alinhar e decolar na pista 1-0, gol 181. Lima, Lima, Pedro Silveiro. Noite 1, decolante 4-8, no controle 1-2-0, sinal 8. Controle Salvador, voo no 8-1, decola. Descendo com você da direita, imediato, devido à formação na prova. Voo no 8-1, contato radar decolagem, livre de espiga, país 2-1, alerta, subjetor 2-1-3-8-0. Pode desvio de elenco, descendo para 3-8-0, voo no 8-1, alerta. Foram 61, autorizando a decolagem da pistola 0030 graus, 039. Informação, o Chanel 6079, prepare para São Paulo com Lães, subida São João, Lês da Mótiva. São João, Lês da Mótiva, aguardando a porta. Ouro 61, decolou 50, chama o controle 1208. 08, bom dia. Controle, bom dia, voo 1161. Voo 1161, contato radar na decolagem, após 2000, após 2000, subida para 3060. Ok, após 2000, voo ali na 360. Mótipo, está presente. Serra Bravo, Serra Papá, e voo de voo 360, decolando a pista 0 para a primeira curva direita, subida São Juno, Leda, Motiva. Após Motiva, São Juno 0, Cidade, São Juno 6, e segue via rota do plano de voo. Código Transponder 5476, Centro de Salvador 1-2-8. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, volta pista no 0, primeira curva direita, São Juno, Leda, Motiva. Autorizou no 0, por base, fazendo meia rota continuada. O transponder 5476, controle Salvador 208. Correto, chamei 6076, corrigindo 6079, chame o ponto de posicionamento. Claro. 3399, autorizado de chamar. Contato. Salvador, muito bom dia. Gol 229, tá seguinte da posse, tá autorização São Paulo Congonhas. Gol 229, autorizado Serra Brava, Serra Tatá, nível de voo 360, decola na pista no zero com primeira curva direita, na subida São Juno, Leda, Motiva, pós-Motiva, tendo no zero, subase, tendo no meio, e segue via rota do plano. Aciona 5505, controle 1-2-0-8. Autorizado São Paulo com o ES 360, via rota do plano, decola da 1-0, primeira curva direita, São Juno, Leda, Motiva. Autorizou 1-0, culpado, autorizou 1-6. Aciona 5505, transponder o controle 41-208, gol 1-2-2-9. Gol 1-2-2-9, seja o meu correto, pronto, deixa o celular. Nós. Galeão, boa tarde. Então, 3399 utilizado o táxi via parte principal do CI Índia, no ponto de espera, estou corrigindo o chame trânsito para decolagem, o ajuste no 017. 17, parte de cima do patrão, está 3399. Salvador, voo 1961. 1961, 0 utilizado no nível de voo 360, decolando o destino 0 com primeira curva direita, subida 101, Leda, Dóximo. Posição Dóximo, recepta 1144, segue via rota do plano de voo. Aciona 55004, controle 120.8. Então está autorizado o Galeão nível 360 via rota do plano, na cola da Veste, a primeira curva direita, saída Sanvo, Leda, transição Baturo, depois Atenulo 44, transponde 5504 e o controle de saída 120.8. Correto, voo 1961, chame pronto, puxa acionamento. Chama na ponte, pronto, puxa acionamento, 1961. 3399 do Cono 01, chama o controle Galeão 208. 208, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, 3399. A 3399, bom dia, autorizado pushback, funcionamento 6079. Vamos lá, para Guarulhos temos autorizado o livro 360. Copia o arco do nosso 38. Chanel Melissa Cunha, autorizado para Guarulhos, em vídeo 360, decola da pista no zero com a primeira curva direita, subida São João, leva a motiva, faz motiva do plano zero, até Tango Bravo, é Sabaté e segue pela rota do plano. Aciona 5511, controle Salvador, 120, sinal 8. Chanel 6079, pronto, tá? 124 a bordo, embora, altera, tá, galeão? Gol, corrigindo o Chanel 6079, utilizando o táxi direito via Taxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste de altímetro 017. 7, táxi direito aí, depois 00, chamado novo, Chanel 0, chamado altíssimo 0, 17, confirma. Afirmando 017. Chanel 6079, utilizado em ingresso via Charles, a linha cola na pista 0, vento no 60 graus, 49. Sente a linha de São Charles, decola 6079. Autorização, não se escuta? Afirmo, agora 374 no Rio de Janeiro, com várias subidas São João, transição da Silva. Silvio, deixa eu só pedir um favor, ele está com problema operacional, nível máximo tem que ser 240, tá? Sim, será coordenado. Obrigado. 0769 do Close, 1-2, tinha um controle no 2-0-8. 208-6-0-7-9. Controle Salvador, Oxalá 6-0-7-9, decolado, Salvo 1, passando 1-4-0-0 perto. Oxalá 6-0-7-9, contatada a decolagem, subavia Salvador, Oxalá para o nível 3-0-0. Subavia Salvador, Oxalá 3-6-2-0, Oxalá 6-0-7-9. Meu nome é 0679, eu estou desenvolvendo. Tirando o livro,